vários motivos que fazem a gente chegar à conclusão. E todas as favelas são as principais miras certas. Essa maldade infinita perturbando nossas vidas por culpa de certos gambés que tem sua disciplina na bota do pé e no dedo indicador da mão. Por isso nossos dias daqui são quase sempre arruinados por um motivo ou outro. Sempre aparece um corpo morto, nos deixando em sufoco. Testemunhas há, mas não vão se pronunciar, porque se caguetarem sabe que vão capotar. Troca de tiros vão ocorrendo, mortes nas favelas acontecendo. Mesmo assim, prevalece a esperança, mas aonde está a nossa segurança? Você que é dependente, doente, incompetente, que não entende, e o crack fode a sua mente, atrasa a nossa gente, infelizmente depende. Dê uma ação urgente, não sei se você me entende. Se letal te ligou, te alertou, se pan você não se ligou, foi pro saco, morou. Aqui é na Jatom, que tem o dom no som de revelar aquilo, e não é bom sangue bom. Pequenas luminárias, lança seus raios no mundo maldoso. De longe avisto uma sombra, a imagem de um garoto, e pelo seu contorno vejo que traz um armamento na mão. E se for ele, é mais um garoto no meio da madrugada treinando sua. Passa tempo predileto quando não está, fumando, aplicando, cheirando, pipando, roubando, se escondendo para se manter. É só vendo pra crer. Tanta maldade aqui há, tanta maldade aqui há, tanta maldade aqui há, tanta maldade aqui há. Aí ladrão, bagulho pastor, e agora, velho? Passa a bola pro mano, tipo, mano, tirar uma pedra. Aí, mano, eu tenho dor de fazer o bagulho pela pedra. Meu conhaque, morou, mano, você me arruma assim. São Paulo, você não me adora, que é tudo comigo, morou. Vai daí, deixa eu trabalhar a parada. Deixa eu trabalhar a parada. Tem uma ligação entre a morte e a vida. Aí já fez o bagulho, já fez o bagulho. São Paulo, cidade. As famílias vão vivendo, sofrendo, sem ter recursos. E com isso sofrem os filhos, isto é um absurdo. Tendo que optar entre o trampo e o estudo, escolhem trabalhar. Mas eles não têm um diálogo, eles não têm um estudo. Sua informação é pouca. Tudo que aprenderam foi nas vielas do Flávia. Cansados desta rotina, saem dos seus barracos. Não escutam as famílias, caem no mundo imundo, vivido de ilusão, onde sobreviverá quem seguir a lei do cão. Caminho de ligação entre a morte e a vida. São Paulo, vai, filha da puta, roubando a mãe de ladrão pra ficar pulando. Vai roubar no inferno, desgraçado. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não